disfarçar. Está escrito em meu olhar. É amor, essa vontade de te ver, de te abraçar e te amar mais uma vez. Por amor, quantas loucuras eu já fiz, pra não deixar de ser feliz, eu me atrevi a te esquecer. Meu amor, quase morri de solidão, quando tentei tirar você do coração. Sozinho, tudo fora de lugar, feito um passarinho sem ter asas pra voar. Tive tanto medo de sofrer, de perder felicidade, saudade de você. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter. Dói demais te perder. Vem me tirar dessa saudade que invade a minha vida. De perder felicidade, que saudade de você. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter. Dói demais te perder. Dessa saudade que invade a minha vida. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter. Dói demais te perder. Vem me tirar dessa saudade. Eu quero ter, dói demais.